Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. 11 horas e 15 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, edição de número 451. Vamos aí até às 14 horas de hoje com a sua participação sempre por aqui, 99124-8325, 99204-2222. Você pode participar enviando a sua pergunta aqui para o nosso programa. Recebo nessa primeira parte do programa Expresso Thiago Miguel Gibrin, gerente jurídico e de recursos humanos da IES do Brasil, SIEC Paladin, né? O Thiago, ele é guaraneziano, né? Advogado, bacharel em Direito e Ciências Sociais pela PUC Campinas, pós-graduado em Direito Civil pela Unip, pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV, especialista em Compliance pelo Instituto Insper de São Paulo, graduando em Filosofia e um filho de Guaranésia, né? A gente fica muito contente e muito honrado em estar recebendo o Thiago aqui na Pássaro da LFM. Tudo bem, Thiago? Bom dia. Tudo bem, Antônio Cláudio. Tudo certinho. O prazer é meu estar aqui na rádio, uma rádio que a gente gosta tanto, uma rádio que faz tão bem para Guaranésia. Ela expõe o nome de Guaranésia para toda a região e também é um orgulho estar no seu programa, que é um programa muito ouvido. Quando eu fui convidado aqui e passou na mídia social, amigos de outras cidades me contataram, então a amplitude do seu programa realmente é considerável e muito legal isso. Legal, a gente fica muito contente com o sucesso que o programa faz e fica muito contente em saber que você é um cara de Guaranésia, filho de guaraneziano, rodou o mundo e voltou para sua cidade para meio que comandar, ser um dos principais diretores de uma das principais empresas que temos no nosso município. Isso acho que é motivo de orgulho para todos nós guaranesianos, né, Thiago? Ah, não tenha dúvida. Hoje eu trabalho na CIA, que eu sou gerente de jurídico de recursos humanos. Realmente é um orgulho estar lá numa multinacional, numa cidade como Guaranésia. Eu penso muito nisso, viu, Antônio Cláudio? Você já está tocando nesse assunto. Mas por vezes a gente está lá no dia a dia de trabalho, por estar numa empresa multinacional, com os contatos internacionais, que são normais, né, numa empresa internacional. Então você fica o dia todo ali trabalhando em escritório fechado, com equipes internacionais ou em reuniões internacionais. E aí você sai e você tá em Guaranésia, né? Isso é muito engraçado. O local que a CIA que tá é o campo de aviação, né? Então, que é onde empinamos pipa, onde aprendemos a dirigir. E hoje uma multinacional com tantos guaranesianos em cargos interessantes, com tantos guaranesianos trabalhando, né? Hoje 80% da fábrica é de gente de Guaranésia, são moradores de Guaranésia. Então, num universo de 700 funcionários. Então isso realmente é um orgulho para todo mundo, para mim que estou lá, e eu tenho certeza que é um orgulho para todos os funcionários e para todo mundo de Guaranésia que pode ter uma multinacional do porte que a IES do Brasil é aqui na nossa cidade. Passava isso pela sua cabeça, Thiago, quando você estudava, quando você empinava pipa lá no campo da aviação, que você sairia para o mundo, estudaria, se formaria e voltaria para trabalhar nessa cidade de uma empresa desse tamanho, dessa envergadura que é a CIEC? Não, sinceramente não. Sinceramente não, porque eu acho que nem se fosse vidente, nós poderíamos imaginar que teríamos uma empresa desse porte aqui em Guaranésia, como temos outras, né? Como temos a Alfagoma, que é a nossa vizinha, como temos as empresas fortes no ramo têxtil aqui de Guaranésia. Acredito que não. Quando eu comecei a direcionar minha carreira, ainda na faculdade, para o mundo empresarial, porque eu sempre trabalhei em empresas, eu sou advogado, mas sempre trabalhei em empresas. Comecei minha carreira na Socicam de Campinas, depois trabalhei na International Paper, Champion Papel e Celulose, e vim para cá. E sempre direcionando para empresas, para o grupo empresarial. E eu pensei nisso, quando eu comecei a trabalhar nas empresas, ainda estudante, eu pensava, pô, eu tô indo para um caminho que eu gosto, que é o mundo empresarial, mas eu sei que esse mundo empresarial vai me distanciar da minha cidade. Cada vez mais. Cada vez mais. É. Porque, lógico, se eu trilhar esse caminho de advocacia empresarial, eu estaria fora de cidades pequenas. O destino fez o contrário, né? Deus encaminhou diferente. Deus talvez fez esse caminho para que eu pudesse chegar aqui realmente e voltar para a minha cidade, num momento bom de vida, casado, com um filho pequeno. Então, deu muito certo essa relação e realmente não dava para esperar. Então, o que eu imaginava que nunca iria acontecer, aconteceu de um jeito muito, muito exitoso para mim, graças a Deus. E como é que aconteceu, Thiago? Você pode contar para gente? Como é que foi esse primeiro contato com a empresa? Eu trabalhei durante alguns anos em Campinas, numa empresa na Socicam, empresa de Guaranésia, né? Que os donos são de guaranesianos, uma empresa que fez muito bem para mim. Comecei a trabalhar na Socicam junto com guaranesianos também, trabalhava com uma equipe de Guaranésia, Juninho Carvalho, Isabel, Valquíria Segrete, que me ajudou muito até. Sim. A trabalhar. Valquíria Segrete me inseriu nessa empresa. E essa empresa, a Socicam, é muito importante para nós, porque para mim principalmente, porque ela me moldou no mundo corporativo. Eu aprendi na Socicam como me comportar no ambiente empresarial. Certo. Acho que esse foi a grande jogada do Socicam, porque não era na área jurídica, era na área administrativa, contábil. Depois eu fui para a International Paper, em processo seletivo, ainda na Champion, papel celulose, lá de Mogi Guaçu. Sim, conhecida, né? É, conhecida. Trabalhei, aí entrei na área jurídica, trabalhei 8 anos em Mogi Guaçu, 5 anos em São Paulo, por essa empresa. Passei por várias áreas dentro do departamento jurídico. Foi a que me deu mais amplitude de conhecimentos, sem dúvida nenhuma, até porque eu trabalhei em diferentes áreas. 8 anos você ficou? Eu fiquei 8 mais 5, fiquei 13 anos na International Paper e fui até onde podia ir. Graças a Deus, eu tive uma carreira muito sólida, entrei como estagiário, fui para trainee, advogado júnior, seno, pleno, até que terminei na International Paper, trabalhando em São Paulo, na Paulista, muito legal. E já morando casado, morando em São Paulo, numa conversa com minha esposa, a gente falou, pô, e aí a região lá, o que você acha? Apesar de eu estar muito bem na International Paper, a gente falou, não, vamos ver, né? E eu me candidatei a uma posição não tinha vaga definida, mandei um currículo e falou, ó, se surgir alguma coisa, tô aí, né? Existo, né? Porque isso é muito comum, como é que você vai saber que uma pessoa quer voltar? Né? A pessoa tem que falar, né? Sim. Inevitável. E eu fiz isso e até o primeiro feedback que eu tive falou, Thiago, não tem a tua área aqui. Eu falei, eu imaginava e vão ficar por isso mesmo. Você vai ter que ficar em São Paulo. Você vai ter que ficar em São Paulo, jeito. Aí, meses depois, eu fui contatado e falou, surgiu uma opção, não é na sua área, é na área de recursos humanos. Para mim foi um momento delicado, porque eu tinha uma carreira desenvolvida na área jurídica, eu falei, eu ia entrar numa área que eu não conhecia muito bem. E eu falei, não, eu vou, vamos ver o que vai dar, e vim. E aí, eu não posso deixar de falar que eu vim trabalhar com uma pessoa que foi o meu mentor, é o meu mentor ainda, e é o cara que me deu todo o apoio para eu entrar na empresa, que foi o Paulo Vieira, que hoje é o gerente de recursos humanos da exportadora. Paulo Vieira foi o cara que me acolheu, passou para mim todos os contatos e todo o conhecimento que ele tinha. Todo não, porque ele tem muito mais que eu nunca passou tudo ainda. Cara que tem muita experiência, né? Ouvinte da pássaro da LFM, inclusive. Ouvinte do Luiz Alberto, principalmente, né? Nossa, sempre manda muito. É verdade. E o Paulo, ele me inseriu nesse mercado do RH, um mercado que eu até não conhecia e poderia até ter um pouco de preconceito. Achava, há uma soberba até, não, o jurídico é mais técnico, o jurídico é mais importante, que nada. O RH é uma área extremamente dinâmica, é uma área complexa, é uma área que lida com pessoas, lida com sonhos. Uma decisão no RH, você pode mexer com a vida da família, tanto na opção de um candidato por outro, como na decisão corporativa, não é nossa, mas de desligamento. Você sabe que você mexe muito com as pessoas, né? Então é uma área de retaguarda e eu não posso negar que o Paulo Vieira foi o grande cara que me trouxe, que fez eu ficar. Talvez se eu viesse para Guaranésia assumindo essa posição e não tivesse uma figura como o Paulo, pode ser que eu não teria voltado, pro Júlio. O Paulo foi o cara que me criou dentro da área de RH. Então foi assim, mandei vendo se surgiria uma oportunidade, deu certo. Saí da International Paper, que eu gosto muito, é uma empresa que eu respeito muito, como respeito a Socicam, e estou muito bem aqui na ES, graças a Deus. A ES é uma empresa muito sólida, muito interessante também para se trabalhar. Thiago, mas aí, o motivo de ter voltado foi mais para voltar para a terra, voltar para a cidade sua, da sua esposa, ou era questão de São Paulo mesmo, essa cidade violenta, que todo mundo tenta fugir de São Paulo? Não foi medo de São Paulo, ou problema de São Paulo, pelo contrário. São Paulo foi uma cidade muito, muito boa para mim, me desenvolveu muito. Eu tive excelentes contatos em São Paulo. São Paulo é uma cidade que abre muitas portas e que você aprende muita coisa, né? Então eu não tive problema com São Paulo. Eu consegui evitar uma coisa muito chata que São Paulo tem, que é o trânsito. Eu nunca tive problema com o trânsito, eu morava perto do ambiente de trabalho. Então, tirando isso, São Paulo foi uma cidade realmente muito boa, muito interessante. Não foi por isso. Eu acho que todo mundo, eu vou falar aqui, vou tomar a liberdade de falar em nome de todo mundo que sai, todo mundo que sai de uma cidade pequena, eu acho que ela olha para a cidade pequena com muito carinho, com muita nostalgia e pensa, oh, e se eu voltasse? Todo mundo pensa, oh, e se eu voltasse? E eu acho que aí existem dois, nesse cenário existem dois movimentos. O que quer voltar e quer mesmo, e quer, e o que nostalgicamente quer voltar. Ele, ah, eu quero voltar, mas depois quando você fala, então vem, ah, não vou. É. Aí ele tem um pouco de receio por ser uma cidade pequena, por não se acostumar mais. Mas eu posso dizer muito mais que foi uma tentativa, não foi uma tentativa de tiro único, era uma se surgisse uma oportunidade. E aí eu gosto de falar muito que houve uma combinação de fatores muito interessante. Deus realmente moldou isso aí, fez isso ficar muito certo e eu consegui voltar de um jeito muito calmo, muito tranquilo, para mim e para minha família, né? Já tá aqui há quanto tempo, Thiago? Essa volta? Eu vim em 2011, voltei em 2011 para cá, então vai fazer 7 anos agora em abril que eu voltei para Guaranense. 7 anos no RH direto, né? No RH, com o sim. Paulo, no RH. Teve e depois. Todo esse processo Depois, né? Eu acabei assumindo aí outras áreas que ficam dentro do nosso departamento de RH, que é o jurídico, nomeado jurídico, né? Já ficava uma responsabilidade, mas não uma figura. Então, quando você veio, ainda não era a IES, né? Não, eu vim na SIEC. Veio na SIEC. Vim na SIEC italiana. É. Eu vim para a empresa italiana, na SIEC. Eu cheguei em abril, em outubro começou-se a falar em venda, que assim poderia ser vendida na América do Sul, a base da América, né? E ficaria a Europa com o grupo original. E nós participamos de alguns processos de vendas, outras empresas queriam, além da IES do Brasil, tivemos outros visitantes dos mais diferentes lugares. E até que com a IES o processo andou e a IES acabou adquirindo. Acabou concretizando assim. Aí. Isso. E mudou muito, Thiago? Você ali, um ano depois você está aqui em Guaranese, com esse lado italiano, que é meio latino também, né? Tem todo esse lado aí, mais emotivo. E aí, de repente, vem uma empresa americana, adquire com outro tipo de estrutura, com outro tipo de formação empresarial, né? Eu imagino que seja completamente diferente. Italianos para os americanos. Como é que foi essa mudança? Ó. Tem diferença, mas o pano de fundo é um só. Empresas multinacionais. Empresas multinacionais que têm uma excelência em operação em todas as áreas. Tem uma excelência na área financeira, existe uma excelência na área de RH, existe uma excelência na área de produção, na área de engenharia. Então, não há uma... Nesse ponto, não há uma ruptura tão grande. Não. Sim. Há uma mudança. Nossa, não me adaptei ao novo ambiente. Ninguém, não aconteceu isso. Eu não vi ninguém lá que deixou a empresa porque não se adaptou. Eu não vi. Porque já existia um alto padrão de qualidade em tudo que se fazia. A SIEC, ela é uma empresa de vanguarda no setor dela. Ela é uma empresa que fabrica bons produtos e já fabricava enquanto SIEC e continua fabricando enquanto IES. Eu acho que não há essa mudança tão drástica porque eram empresas americanas. O que muda, o que mudou, apesar de eu ter trabalhado pouco tempo na SIEC, tá? Então eu vou tomar liberdade do que eu vi, né? Sim. Não que isso seja uma verdade absoluta. Até porque, pra verdade absoluta, você tem que saber aqui o Márcio Curiango, né? Que aí você vai pegar o que é a história da SIEC. Da pedra, né? Fundamental. Exatamente, aí o funcionário mais antigo nós temos lá. E tantos outros, né? Mas o que muda, eu acho, que com a IES, por ser uma empresa. Ela é mais, ela não é um grupo familiar, ela é um grupo de executivos, né, que estão nos Estados Unidos, e a gente reporta, a gente responde para eles com mais colunas, há mais contato. Enquanto a CIA, que os contatos eram tudo para a direção e a direção comunicava a CIA que era italiana, com os Estados Unidos não, os contatos são diretos. Então geralmente os gerentes reportam ou têm contato direto com os seus chefes dos Estados Unidos, além de ter o contato com os diretores aqui. Então, esse eu acho que é a grande mudança. Há uma mudança de cultura tão agressiva a ponto da pessoa não se adaptar? Não, acredito que não. Acredito, porque já existia um alto nível, a exigência já era alta, a régua estava alta. Então, isso não mudou tanto, não. Acredito que não. Fala de crise, né? Temos que falar, né? A gente está vivendo um período de crise atual, mas lá quando você chegou... Lá atrás, na SIEC ainda, a gente vivia um período conturbado também, né? Da empresa e a nível mundial até. Com a chegada da IES do Brasil, isso foi solucionado de forma rápida ou foi algo foi aos poucos isso foi sendo solucionado? É, não, eu acho que em 2011, quando 2011, 2012, né? O Brasil ainda vivia um bom cenário, um bom momento. É, a CIA que ela não foi vendida por questões financeiras ruins. Ela foi vendida, pelo contrário, por boas questões financeiras. No momento, o Brasil estava no auge, o Brasil estava se preparando para a Copa e para as Olimpíadas, estava num momento econômico muito bom. A maior produção de cabines que nós fizemos foi em 2011, no final de 2010, 2011, 2012. Então, o momento era muito propício, muito interessante. E, então, não havia uma crise, não. A crise veio mesmo em 2014, 2015. Né? Depois da Copa, aí o mercado realmente foi um desastre. O que aconteceu com o mercado no nosso segmento, que é o mercado que a gente chama de linha amarela, porque as máquinas, né, geralmente são amarelas, né? Isso. Então a gente chama o mercado de linha amarela, realmente foi um desastre. Pra você ter ideia, hoje ainda, que a gente já está saindo da crise, a gente começa a sair da crise, né? A crise foi muito ruim em 2015, 2016 horrível, 2017 melhorou um pouquinho, mas ainda menos que 2016, ainda estamos ruim. Agora tudo indica que em 2018 nós vamos ter um crescimento. É, hoje o mercado de cabine da linha amarela está com 40% de ociosidade. 40% de ociosidade é muita coisa. É. Então, você pensa numa fábrica, 40% dela não trabalha, né? Isso eu não tô falando da CIA, tô falando do mercado de linha amarela. Então, hoje a crise ainda é o grande problema do mercado. A crise é o que incomoda, a crise é o que fez as empresas patinarem, que fez muita gente perder emprego, infelizmente, que fez a recessão que nós temos aí com 12 milhões de desempregados no Brasil. Então, a crise ela veio em 2015, logo depois da Copa, começa o movimento de crise, juntou com a crise a Lava Jato, que emperra esse movimento de máquinas também, porque a construção civil é o nosso negócio, né? Nós temos que vender máquinas para a construção civil, então isso parou. Então, hoje o mercado sofre com isso, uma ociosidade muito grande. Quem comprou máquinas está revendendo máquina como seminova, então tem máquinas ainda com muitas horas a trabalhar. Então nós temos que voltar devagarzinho. O mercado de máquinas, ele deve, esse ano, ter um pequeno crescimento. O mercado fala aí que 5% a 8% de crescimento esse ano. Só que 5% a 8% de crescimento no mercado, que há uma ociosidade de 40%, ainda não está longe da gente voltar a... Mas é uma pequena esperança. Não tenho dúvida. Crises temos sempre, né? Sim. O Brasil é um país de crise, a gente sempre oscila, o capitalismo também, não só o Brasil, mas o capitalismo vive nisso, né? É uma característica do capitalismo, mas a crise vem, a crise vai, nós temos que superar, saber trabalhar nesse momento e não deixar a peteca cair e nem desanimar. Crise, né? Era aquela época que o juro era 90%. Heróis que trabalharam naquela época, né? É verdade. Tem bastante gente mandando perguntas aqui, Thiago. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalinho comercial rapidinho e a gente volta aqui. Tem perguntas sobre previsão de contratamento para esse ano, tem gente querendo saber aqui, como é que é? Ah, tá parabenizando você aqui pela sua trajetória. Tem gente querendo saber sobre os problemas do futuro. Você até deu uma faladinha aí sobre a questão das crises, mas a gente vai abordar esse tema daqui a pouquinho, logo após o intervalinho comercial, que é bem rapidinho aqui no Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. 11:36, Pássaro da LFM, programa Expresso, vamos até as 14:00, eu tô conversando hoje aqui nessa primeira entrevista com o Thiago Miguel Gibrin, e tem muitas perguntas aqui chegando, Thiago, também muitos elogios, né? Bacana demais. Eu começo aqui, Thiago, com o Antônio era da Alfa Goma, disse que é porteiro lá na Alfa Goma, ele gostaria de mandar um grande abraço para você, Thiago, gostaria de agradecer você pelo serviço, né, que você presta lá na CIC, você tá de parabéns, muito obrigado, Thiago, tá dizendo aqui o Antônio. Antônio Cláudio, diz aí pro Thiago que o Betinho está mandando um abraço grande e que nossa família admira muito pela pessoa humilde e humana que ele sempre foi, pelo profissional excelente que ele é, parabéns. Tem mais gente aqui participando. A Natália. Antônio Cláudio, por favor, pergunta pro Thiago se ele tem previsão de contratações para esse ano. É a Natália. E aí, Thiago, você que vai contratar esse ano? Primeiro, obrigado ao Antônio e ao Betinho, grandes amigos aí, o Betinho trabalha com a gente lá, o Antônio é meu vizinho, muito legal, obrigado pessoal. E a Natália pergunta sobre contratações, né? Isso, contratações. Ó, as contratações elas são relacionadas a crescimento, né? Então sim, se crescer, se tudo correr bem, como a gente espera, contratações virão. Eu essa semana nós fizemos uma reunião para tratar sobre um novo curso de solda, que deve sair logo, até logo a gente deve contratar bacana. Vocês para fazer os anúncios. O curso de solda é o grande, o curso de solda da SIC Senai é o grande, é o melhor meio de entrar na SIC na área de produção. Nós fazemos cursos de solda, já fizemos vários, já é uma prática antiga da empresa, um curso de alta excelência. Esse ano o curso deve ser de 240 horas, sem custo para ninguém. Praticamente todo ano tem curso? Todo ano tem. Todo ano a gente faz um, mas já teve em 2012, então, fizemos 3 no ano. Formamos 100 pessoas no ano, 100 pessoas em solda. Então é um curso de excelente qualidade, habilita a pessoa a trabalhar com a gente, como a trabalhar em qualquer grande empresa de solda, ou até montar um negócio próprio. Abrir o seu próprio negócio, a gente tem vários, né, tem exemplos vários casos aqui em Guaranésia. Em Guaranésia, nunca tivemos restrição a isso. Já tivemos casos de pessoas que, ao fazer a inscrição, falaram, eu quero fazer esse curso, mas eu vou trabalhar, até teve vou um caso de... Vou montar minha própria empresa. Vou montar a empresa, e não houve problema, fez o curso com a gente, o curso é totalmente financiado pela empresa, o curso é dentro lá da SIC, dentro da IES, nós temos uma área própria para a escola, ela fica fora da área de produção, uma área própria, professor dedicado, 8 horas por dia, 240 horas no total, fala-se de segurança, estudos de ponte rolante, que é ponte de movimentação de peça, leitura de desenhos técnicos para poder fazer a solda de acordo com o desenho da cabine. Então é um curso realmente muito bom e devemos lançar esse curso agora, março, mais tardar no começo de abril. Nós devemos fazer um e semana que vem ou na próxima já começa a divulgação aqui na Pássaro da Ilha, é o canal que a gente usa para fazer essa divulgação. Então, quando abre um curso de solda, quando a empresa começa a detectar que há curso de solda, eu fico muito feliz, porque a solda puxa todas as outras contratações. Se você contrata soldador, inevitavelmente você vai contratar montador, vai contratar pintor, vai contratar pessoas que trabalham na preparação. Então, na logística, é um movimento muito interessante na produção. A solda se a solda vai crescer, graças a Deus, tudo cresce, né? Então, tudo quando cresce. A gente ouve falar, a SIC está contratando, a SIC, vou falar a SIC porque é o que o pessoal sempre fala. Tudo bem. A SIC tá contratando soldadores, a gente pode imaginar que atrás de soldadores vem outras contratações. Vem, com certeza. Bons sinais. Bons sinais, sempre bons sinais. Qualquer contratação dentro da área de produção, ela demanda alguém, né? Porque a linha é em linha. Então, se você aumentou a montagem, por exemplo, inevitavelmente a pintura vai ter que trabalhar mais, sim, a solda vai ter que fazer mais produtos. Então, toda contratação é bem-vinda e, com certeza, se a gente deve abrir um curso de solda é porque já há uma expectativa de contratações. E temos outras contratações também. Nós temos algumas vagas em aberto, o pessoal pode mandar currículo para... Nós recebemos currículos por e-mail, né? É o melhor caminho, é o CV, C de casa, V de viagem, @ciac.com.br. É só mandar um. A gente falando SIC, mas eu quero também deixar um parênteses aí pra Paladin também, sim, né? Então, sim. Paladin é uma grande empresa que também trabalha com a gente lá, é um segmento muito forte, porque senão o gerente da Paladin deve estar ouvindo, o gerente de vendas da Paladin vai reclamar de mim. Então até pra gente entender, Thiago, o pessoal não sabe o que é a SIC e o que é a Paladin dentro do grupo IES do Brasil. Dentro do grupo IES do Brasil, SIAC e Paladin são hoje marcas. Certo. Né? A SIAC é a área dentro da empresa direcionada para a fabricação de cabines para tratores, no carro-chefe. O carro-chefe da SIAC é cabine para trator. Tá. E cabine e locomotivas. Locomotivas completas. Enquanto a Paladin é o que a gente fala, é o que a gente chama chamado de attachments, são peças, equipamentos que conectam aos tratores para deixar esses tratores multifuncionais. Então, um trator, um faz furação de broca, uma peça faz furação de broca para fazer coluna, outra faz o rasgo no solo, então uma perfuratriz, um outro faz uma caçambinha que faz buraco equipamentos no solo. Equipamentos para os tratores. Isso, são equipamentos que se acoplam aos tratores. Né? Então, esse é o segmento Paladin, além de caçambas. E na SIAC a gente trabalha com o mais conhecido, que é a cabine e as locomotivas. Essas locomotivas vão pro mundo todo, Thiago. Porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa tradição, né, de locomotivas, né? É, o mercado. Você sabe que o Norte e Nordeste comprou muito material. O Norte e Nordeste assumiu muito das locomotivas que nós fizemos. Infelizmente, o mercado de locomotiva, ele parou, quase parou ano passado. Agora a gente está fazendo muito, muito pouco do que a gente já fez, né? Comparado ao que a gente já fez. Mas é um mercado que foi pro mercado nacional. Acredite ou não, o Norte e Nordeste comprou muito. Empresas também que fazem o litoral. Litoral Sul, aqui de São Paulo até o Sul, também compraram muitas locomotivas. Então, é o mercado nacional. São locomotivas do mercado nacional. Na minha cabeça ia tudo pra fora. Tudo pra Índia, Estados Unidos, Europa. Não. O mercado nacional absorveu. É realmente uma pena a gente não ter uma malha viária, ferroviária grande que comporte, porque é um material de muito boa qualidade. Tem uma capacidade de locomoção ambientalmente correta. É um processo muito legal. Mas infelizmente o Brasil não teve demanda. O Brasil andou para trás nesses últimos anos. Olha, gostaria de saber do Thiago se a SIC vai contratar apenas estagiários ou vai contratar pessoas preparadas para o mercado de trabalho. Os dois, né? Os dois, sim, se Deus quiser. Hoje nós temos 30 estagiários na planta, na fábrica, então nós temos uma boa quantidade de estagiários, mas também vamos contratar muita gente, sim. Não é estagiário, a gente tem os estagiários como um complemento da educação deles, né? E também para nos auxiliar e auxiliar a empresa cada vez ficar mais próxima da academia, das faculdades. Isso é muito importante para nós. Você ter contato com o aluno, a pessoa que está lá dentro, ter contato com as escolas é muito importante. Mas lógico, nós vamos contratar funcionários na medida da demanda. Precisamos de gente com conhecimento, precisamos de gente também com experiência em outras empresas. Isso é muito importante para trazer mais competitividade para nós. Então há a porta aberta para todo mundo, se Deus quiser. Mas qual que é o perfil que a SIC procura? Quem é esse funcionário que a SIC procura? Porque hoje tem que ter um funcionário. Acabou aquela história de contratar a pessoa sem capacidade e sem compromisso com a empresa, né, Thiago? Não tem mais isso, né? Não tenha dúvida, Hoje as empresas precisam de pessoas realmente dedicadas e instruídas, né? Hoje, para trabalhar na SIC, segundo grau completo, pelo menos, então já é o primeiro corte, e aí a gente falando de toda a área. E lógico, para as outras áreas, há outras habilidades. O que a gente tem dificuldade? Em cargos mais com uma gestão um pouco mais complexa ou que tenha contato internacional, a língua inglesa. A língua inglesa hoje é um problema. Mas é um problema em vários lugares, né? Mas então você perguntou qual que é. A característica é a língua inglesa é uma barreira. Então a gente pode perder algumas vezes bons funcionários, se a gente tiver um bom candidato. Mas sabe que aquele candidato vai ser exposto a reuniões internacionais ou vai ter que fazer trabalhos internacionais e que não adianta colocá-lo. Né? Não é porque a gente não quer, é que ele vai se queimar e ele não vai ter sobrevida. Então, a língua inglesa é um problema. Então, o que eu posso dizer, principalmente as pessoas que buscaram carreiras universitárias, elas buscaram fazer faculdade, quiseram fazer... quiseram buscar esse trabalho na área administrativa, não foram parar de produção, porque não há problema nenhum, você pode optar pelos dois. Tem gente que tem habilidade em uma, tem gente que tem habilidade em outra, e a carreira é de sucesso em ambas, né? Você tem gente que trabalha oportunidades em ambos os lados, tanto na produção quanto no escritório. Mas quem optou pelo escritório, quem optou pela carreira em escritório, ela deve hoje um dos grandes problemas é a língua internacional, é o inglês. Então, o que eu posso dizer esse é o caminho a se preparar, porque é uma necessidade iminente numa empresa multinacional como a nossa. Perguntei para o Thiago Antônio Cláudio, a SIC contrata aposentados? E qual seria o limite de idade para trabalhar na empresa? É a pergunta do nosso amigo Paulinho Pintor. Não tem nenhuma objeção a pessoas com mais idade, com menos idade. Não tem essa... vou ser muito sincero, eu não me lembro de ter contratado, nesses 7 anos que eu tô, eu não me lembro de ter contratado um aposentado. Eu não me lembro, mas eu não sei se isso foi, que não foi nenhum preconceito, eu tenho certeza, porque eu nunca parei para pensar nisso. Não há nenhuma restrição, todos podem se candidatar. O Vinícius, ele gostaria de perguntar aqui para você, Thiago, se na IES do Brasil há oportunidade para graduação tecnológica na área de gestão empresarial. Já que em Mococa tem uma faculdade de tecnologia, a FETEC, e há muitos alunos de Guaranésia. Sim, há oportunidade, sim. Pode encaminhar seu currículo para nós. nesse, no e-mail que eu encaminhei, que eu indiquei, tem sim, tem oportunidade sim. Eu acho que nós temos, nós somos uma empresa de que o carro-chefe é, é solda, né? Mas tem uma área de engenharia muito complexa, tem uma área de informática muito complexa, tem uma área de desenvolvimento de produtos muito complexo. Com certeza pessoas com essa habilidade técnica são bem-vindas. Lick Assis está te parabenizando, está dizendo aqui que o Thiago é um ótimo gerente da empresa. O Juninho Capoeira, abração Thiago, grande profissional e um amigo de tempo de escola, vereador. Verdade. Juninho Capoeira. Obrigado. A Conceição também está te mandando aqui um abraço. Lê está mandando aqui, parabéns Thiago, excelente profissional, muito competente. Bacana isso, né, Thiago? É. Esse reconhecimento do pessoal de Guaranésia, provavelmente aqui a grande maioria aqui trabalha na SIC e vê o como. Lick. Pessoal que vê, geralmente você sabe, patrão, né, gerente, a gente fica com o olho meio torto, nunca, mas o pessoal todo te elogiando aqui, acho que isso é legal, fico contente por isso aí, por você. Não, isso é legal, muito obrigado. Ó, Andressa Elias, Antônio Cláudio, aqui é Elaine do Centro de Guaranésia, a firma terceirizada da SIC, gostaria de te agradecer, gostaria de agradecer o Thiago pela pessoa que ele é e gostaria de dizer que gosto muito de trabalhar com você, eu acho que ela trabalha para uma empresa terceirizada, Andressa Elias. Sim, Andressa, isso mesmo. Trabalha para uma empresa terceirizada lá da SIC. Agradeço aí pela atenção das perguntas, mande um abraço pro Thiago, Natália e Joel Magalhães. Ah, sim. Tá te mandando. Obrigado. Esse, valeu, esse abraço aqui também. Hoje, pra gente ter ideia, qual é o número de funcionários da SIC? 700. 700 funcionários? 700 funcionários da SIC. E se a gente colocar Paladinho? Não, juntos. Ah, juntos. 700. 700 funcionários 700 do grupo. E S do Brasil, 700 funcionários. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Nós tivemos 970 funcionários numa época, então nós temos diminuímos um pouco por causa desse movimento de crise, mas 700 pessoas também é muita gente. É uma fábrica intensa, um movimento intenso lá dentro. Fico pensando na preocupação que vocês têm, te conhecendo já há bastante tempo, nessa questão do desenvolvimento das pessoas, né? Uhum. Como é que fica isso? Administrar essas 700 pessoas, tendo toda essa preocupação que você falou no primeiro bloco lá, de ter que de repente tomar uma decisão que vai afetar a vida daquela pessoa. É difícil, são muitas pessoas que, todo mundo tem seus sonhos, né, Antônio Cláudio? Sim. Todo mundo mostra seus sonhos, as oportunidades aparecem, mas as oportunidades aparecem em muito menor proporção do que a quantidade de pessoas que querem preenchê-las, então é uma dificuldade. Eu acho que o grande negócio do conhecimento, né, que você tá indicando, eu acho que hoje, do jeito que como a informação vem apresentada, ou seja, os acessos à informação, hoje mais do que nunca, o funcionário tem que buscar o conhecimento. E não depender do momento que a empresa vai oferecer ou o momento que a empresa vai demandar. Ah, eu vou esperar a empresa demandar, logo vou correr atrás. Isso. Ele não pode fazer isso. Isso não pode mais. Isso não pode mais, porque o acesso está muito fácil. Hoje não dá mais para você. É difícil uma pessoa arrumar desculpas para não adquirir os conhecimentos. A internet é muito, muito positiva nesse ponto. O tempo, a facilidade que você pega a informação é muito rápida. Antes você tinha que ir na biblioteca, hoje você entra no Google, põe a palavra que você precisa, você tem tudo manancial ali. Né? Línguas, por isso esse é um outro ponto, por isso que a gente hoje entende que línguas é uma coisa que todo mundo tem que buscar, porque o acesso a um curso de línguas hoje não é tão complexo mais. É. Tem muitos professores e tal. Há 20 anos atrás, a língua era num cassete, né? Você tinha que ouvir no cassete, ficar voltando, repetindo. Hoje não, você tem filmes com subtítulo em inglês, você tem material disponível na internet e tudo mais. Os mais jovens devem estar pensando no que será que é cassete? Que é cassete? Procura no Google. Procura no Google, aí vocês vão achar. Toninho Pincel de Ouro está te parabenizando. Não, Toninho, grande amigo. A Cida está dizendo que trabalhou com você no Lions, está te parabenizando também aí. Legal. Por esse trabalho. Um abraço a Cida, um abraço ao Toninho. Antônio Cláudio, Deus, parabéns aí para o Thiago, ele é um grande e excelente profissional, queria agradecer ele, pois foi na época que eu trabalhei lá na SIC. Ele foi muito prestativo, sempre me ajudou das vezes que eu precisei, sempre foi muito atencioso. É um profissional excelente, Vanderlei Alexandre. Ah, Vanderlei, obrigado, Vanderlei. Oi, meu filho tem inglês fluente, Antônio Cláudio. Ele gostaria de fazer parte da equipe. Formado em Química Industrial, queria parabenizar o Thiago. Será que ele tem chance? É a Rosiane Vilas Boas. Tem, quero conhecê-lo. De novo, o currículo pra gente lá, dê ênfase no currículo, ao mandar o currículo, dê ênfase nessa proficiência em inglês, que isso é muito importante para nós. CV, O endereço de e-mail? cv@ciac.com.br. Muito bem. O mercado internacional hoje está aquecido, Thiago? A gente continua com os mesmos problemas que a gente passa hoje no Brasil, essa crise toda afeta também o mercado internacional? Ou é algo só nosso, devido aos nossos queridos e amados políticos? Vamos então agradecer aos nossos queridos e amados políticos, Antônio Cláudio, que eles nos deram de brinde essa crise. A crise é nossa, a crise é brasileira. É nossa. E eu posso dizer até que as empresas, principalmente da linha amarela, só estão sobrevivendo porque o mercado internacional tá consumindo, né? Isso é o que a gente lê na literatura desse segmento. O que as empresas, as grandes empresas brasileiras da linha amarela fizeram foi direcionar a produção nacional, o que era produção nacional, para o mercado internacional, para elas não pararem as suas atividades. Então, as corporações, elas decidiram abrir mercado para o Brasil poder exportar. Então, o que antes era consumido internamente, houve uma reordenação dessas empresas para que alguns setores do mundo fossem atendidos pelo Brasil, de modo a que as empresas no Brasil não parassem sua produção. Mas isso também gera um problema, porque a gente perde muito competitividade. Você atende o mercado para não parar, não significa que você está ganhando, que você está só empatando ou algo lá. Então, o mercado mundial conseguiu absorver e é por isso que no nosso segmento a crise não é pior. Se a gente dependesse do mercado nacional, iria ser um desastre absoluto a linha amarela. É que a linha amarela, ela foi hábil, ela foi rápida em negociar com as outras plantas, com a estrutura mundial que ela tem, porque são geralmente linha amarela, são empresas multinacionais, no grosso são, né? E elas se reorganizaram e fizeram o atendimento internacional de modo a não deixar a indústria nacional parada, ociosa. Então esse foi o caminho encontrado. Então a crise é nossa, sim. O mundo se mexeu meio que para ajudar as empresas nacionais, é mais ou menos isso, a grosso modo? Ajudar é bondade sua. O mercado, as empresas se viram obrigadas a fazer esse movimento, até para não ter um prejuízo maior. Então o ajudar não é nem ajudar, é que elas vão, se mexeram. Porque senão elas teriam prejuízos altíssimos, né? Teriam problemas estruturais globais e sairiam do Brasil. O que é importante a gente pensar na crise internacional e tal, é que essas empresas acreditam no Brasil. Sim. Poucas foram embora. Sim. O Brasil é um mercado legal. O Brasil, Antônio Cláudio, para nós que estamos no mercado de linha amarela, nós percebemos que o Brasil é um país a ser construído. Isso aqui tá tudo para construir ainda. Você vai hoje de Guaranésia para Varginha em pista única. Isso não existe. Nós vamos daqui para Passos em pista simples. Essas pistas já teriam que ter sido duplicadas. Absurdo isso, né? Nós não temos ferrovia. Há engarrafamento para praia todo ano, inevitavelmente. É um caos. Por quê? Porque não tem zona de fluxo, estradas interessantes. Então, o Brasil é um país a ser construído, temos muitas obras a fazer ainda, e eu acredito que as indústrias de linha amarela, elas acreditam que, por isso que estão aqui, por isso que a IES está aqui, por isso que uma empresa americana, como é a IES, com base em Chicago, com várias empresas nos Estados Unidos, optou para ter uma planta na América do Sul, ou de melhor, na América Latina, nós somos o único da América Latina, no Brasil. Ela não optou no Chile, ela não optou por Argentina, adaptou o Brasil. Ela falou, não, aqui eu tenho certeza que vai, que é o lugar que eu vou conseguir atender a América do Sul, e eu tenho gente boa, eu tenho mercado consumidor. A crise veio, é uma crise realmente que não estava no script, é uma crise fabricada, né? Gente por incompetência e por falta de compromisso e por desonestidade criaram essa crise que nós estamos hoje. E paciência, vamos encarar, vamos superar. Mas eu tenho certeza que o Brasil é ainda um país que tem um bom trânsito internacional, é um país ainda que se vende muito bem lá fora, e eu tenho certeza que a gente ajeitando aí essa questão política, essa questão econômica, a gente volta a crescer, se Deus quiser, como a gente cresceu no Brasil. Você acha que a gente vai conseguir vencer essa questão política, Thiago? Porque a gente, por exemplo, a famosa frase, o Brasil é o país do futuro. Esse país é um país do futuro já há 40 anos, esse futuro nunca chega, Thiago. Que hora que vai chegar? É quando nós, cidadãos, tivermos consciência na hora do voto, a gente começar a escolher melhor nossos candidatos, aí sim esse futuro vai chegar? Na minha opinião, apesar de não ser um técnico nessa área, eu acho que falta sim uma lisura política para fazer o país virar um país sério. E um país sério para que se possa pôr dinheiro aqui dentro do jeito que um bom investidor gosta de fazer. Um cenário econômico sólido, num ambiente ético, é essencial para os investidores. Ninguém quer pôr dinheiro em lugar que a pessoa não tem segurança. Ninguém quer pôr dinheiro num lugar onde a falta de ética é o padrão. Então, isso realmente é o que a gente precisa mexer. Eu acho que mais que a política, em todos os nossos segmentos, a gente trabalhar com honestidade, a gente trabalhar com ética, a gente trabalhar com respeito, a gente trabalhar com respeito aos terceiros, ao que no mercado chama-se stakeholders. Então, você tá bem agrupado, com boas relações e num sistema honesto de produção, isso é um prato cheio para o investidor. O investidor gosta de ambientes assim. O que ele não gosta é de ambientes que tem surpresa, ambientes que tem conversa em garagens, né? E na boca da noite, coisas escusas, maleta. Isso, ninguém gosta de ver o seu dinheiro num ambiente desse. Eu tenho certeza, eu não sei se é só na política, eu acho que em tudo o Brasil precisa se reorganizar. Eu espero muito que os jovens venham com essa nova mentalidade de se reorganizar e fazer um país honesto. Eu tenho um pouco de medo quando há esses movimentos da Lava Jato, fica tão expostos na mídia, há uma falsa percepção de que aquilo é o correto até. No começo falou, pô, mas todo mundo roubando, eu vou roubar também, né? E isso não, a gente não pode ser contaminado. A gente tem que pensar que não é assim que funciona, que a gente tem que pensar que é na honestidade que a gente vai colher os melhores frutos. Né? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que adotar. Antônio Cláudio, manda um grande abraço aí pro Thiago, um grande profissional, um grande cristão e um grande amigo, André Gedra. Ô André, muito obrigado. André é um grande amigo da igreja, participamos de alguns grupos de oração, muito, muito legal receber o elogio dele. Ó, vamos fazer um intervalo em comercial, a gente volta daqui a pouquinho para a última parte desse bate-papo com o Thiago Miguel Gebrim. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos aí até as 14 horas. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o professor Dr. Gustavo Poli, coordenador e professor do curso de Ciência da Computação da Unifeg, né? E vou conversar também com um jovem talentosíssimo cantor gospeliano, João Narciso. Faz um sucesso danado esse menino aí por toda a região e a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho dele aqui no programa Expresso. A Cristina Brás e o Fabinho Leluane estão ligados aí no programa Expresso e mandando os parabéns para você, Thiago. Obrigado, Fabinho, Cristina, grandes amigos. Outra pessoa também muito querida por toda a cidade de Guaranésia, te mandando um abraço, professor João Sebastião. Ô, João, nosso professor. Muito bom. Obrigado, gente. Matheus Salomão, parabéns, Thiago, pelo trabalho que você desenvolve na SIC, Paladim, excelente profissional. Um abraço do Matheus e de toda a equipe da Rodritur. Parabéns você, Matheus, na Rodritur, excelente profissional também. A Rodritur também, grande parceiro da SIC, parceiro SIC do transporte, muito legal. SIC tem grandes, grandes parceiros aqui em Guaranésia, né? Tem, Thiago? Tem. Temos a Rodritur, temos o restaurante também, o nosso restaurante, a Sodexo, que é uma empresa também de porte, multinacional, faz todas as refeições da empresa. São muitas, né? 800 por dia, mais ou menos, hoje. Um lado bacana da SIAC é a parceria, né? Eu não sei se seria uma parceria, mas o trabalho que vocês desenvolvem no SESG, sim, aqui de Guaranésia. Como é que é feito e como é que surgiu esse trabalho, Thiago? Ó, eu tô nesse grupo do SESG, eu acompanho o SESG quando eu voltei, agora em 2011. Eu não tenho a memória completa de como surgiu. Eu sei que foi sim uma relação entre a empresa e o Judiciário e o Ministério Público, o doutor Cláudio, eu tenho certeza que foi um dos grandes ativistas por isso. Agora, não citarei os outros nomes, que eu realmente não me lembro. Eu sei que o Paulo, meu sucessor, meu antecessor, ele também participou muito, mas eu não sei o quanto mais pessoas participaram, então não sei o histórico. Eu sei que hoje a CIA, que é uma, ela é, na verdade, uma patrocinadora, uma grande patrocinadora do SESG. É bom deixar claro também, Antônio Cláudio, que é isso. Não há uma relação empresarial entre as entidades. A SIEC, ela fomenta o SESG. Eu acredito hoje que ela deve cobrir aí uns 50% do custo do SESG, mas o SESG é uma entidade própria, independente, hoje liderada pelo presidente Anezinho, que já veio aqui algumas vezes também, né? Então, o Anezinho é o cara, ele é Cidinha que comanda o SESG. O SESG tem total independência das suas atividades e a CIEC, na verdade, ela doa. Ah, mas empresas doam porque tem benefício fiscal. Não. Posso dizer para você que não, é doação mesmo. Dinheiro do caixa vai para o SESG e eu acredito hoje que deve estar subindo 50% do custo da entidade, uma entidade que tem 120 crianças. Então, isso é até legal você falar isso para deixar claro que a SIEC não suporta 100% o SESG. O SESG é uma entidade guaranesiana, tem que ser ajudada. Então, precisamos de lá no SESG. E eu te falo, precisamos, porque eu faço parte da diretoria. Você tá na direção do SESG. Eu estou na diretoria, mas o presidência do Anésio. E nós, então, em nome da diretoria, eu posso dizer, nós precisamos de ajuda. Né? Como sempre. Sempre. Então, só para não ficar aquela, não vou ajudar o SESG, porque a CIEC ajuda. A CIEC tem uma participação boa, sim, 50% dos custos, mas é muito importante a gente participar dos eventos do SESG, a gente pode ver aqui que o SESG está precisando, pode ser que um trabalho voluntariado que a pessoa possa fazer no SESG, 120 crianças, com certeza vão ter lá 10, 12 crianças, que você pode fazer alguma coisa por elas, né? Então, participar desses movimentos é muito interessante. E lógico, a gente tem uma relação, a CIEC em si tem uma relação de carinho. A CIEC, a IES do Brasil, a CIEC Paladim, tem uma relação de carinho com o SESG. Então nós fazemos uma festa no fim de ano para as crianças, mas doutor Cláudio, isso é pouco até, né? Esse é o movimento, mas o importante é que Guaranés inteira adote essa entidade, como tem que adotar a PAI, como tem que adotar o asilo, como tem, apesar de serem lideradas por entidades sólidas, como é o caso dessas entidades que eu comentei, as conferências e tal, é importante que todo mundo sempre olhe para essas entidades com muito carinho, para poder ajudar, porque essas entidades elas estão bem hoje, mas as coisas acontecem, situações acontecem e sempre que a gente puder ajudar é importante. Tiago, e o bacana é que a empresa, ela incentiva os funcionários, por exemplo, nas festas final do ano, a apadrinhar as crianças, né? Isso é bacana demais, né? Isso deveria ser algo comum em todas as outras empresas. Não tô aqui criticando as outras empresas, mas de repente sugerindo para que as outras empresas também, né, incentivem seus funcionários a apadrinhar, né? Crianças da PAI, do SESG, das escolas municipais, né? Isso é bacana, né? Que vai além dessa questão da empresa que você falou, né? Exatamente, exatamente. Nós fazemos uma festa de fim de ano lá na CIEC, na CIEC Paladim, para doar, fazer os presentes para as crianças do SESG. Realmente é uma festa muito legal, muito gostosa de participar. Na verdade, a festa é feita pelo SESG. O SESG faz a festa, né? O pessoal, os professores, os voluntários fazem a festa e nós participamos apadrinhando as crianças. São 120 crianças, como eu disse. E aí você tem, eu acredito que você tem razão num ponto, Antônio Cláudio, que é a gente tem que chamar um pouco a atenção dos funcionários algumas vezes para esse olhar. Porque a empresa, ela absorve muito a gente no dia a dia. Chega, assim, por exemplo, na SIEC Paladim, todo mundo trabalha muito. É nítido, todo mundo trabalha muito. Dá para perceber que é uma empresa de alto volume de trabalho. Então, se você não fizer alguns movimentos de, peraí, vamos lá, tem uma entidade aqui e tal. E a gente percebe que quando a gente lança algumas campanhas, ela demora um pouquinho para rodar. Ela fica, não pega uma adesão. Dali um pouquinho vai. Mas você tem que começar a plantar isso aí na comunidade, não só em empresas, na comunidade. Pode ser que dentro de uma atividade, de uma igreja, você lance um projeto legal assim, não pega também. Dentro da igreja, não pega. Você tem que ir devagarzinho e tal. Eu tenho certeza que os pastores e o padre estão ouvindo, tá reconhecendo, porque tem hora que eles lançam boas ideias e não pegam. Demora, então, né? Porque... demora um pouco. Então tem que forçar um pouquinho para dar certo, como tá dando certo, graças a Deus, esse do SESG. O ano passado eu entrevistei aqui o pessoal Bombril, né? A galera, a SIC Paradinha realizou a primeira Copa Futsal, né? Copa Futsal, né? Fizemos ano passado. É algo interessante até para movimentar a empresa e os funcionários, ter essa relação ali, isso é bacana também. Muito bacana, foi uma adesão muito legal, surpreendente até. Né? 16 equipes? 16 equipes, 160, equipes, 160 atletas. Né, jogos interessantíssimos. O mais importante de tudo, independente de quem ganhou, que foi a 422, mas não, a 422 é uma peça, né? É uma cabine, mas independente disso, acho que o mais legal foi o contato. Pessoas que não se conheciam tiveram uma oportunidade de ficar junto, porque, de novo, são 700 funcionários. 700 funcionários em dois turnos, nem sempre se encontra o outro funcionário. E pessoas de áreas diferentes também podem almoçar em horários diferentes, não se encontram no restaurante e acabam não se encontrando em hora nenhuma, né? E com a Copa SIC Paladin foi surpreendente. Eu fiquei admirado, o Bombil e o Magner que lideraram esse projeto, né? Até foi uma... Eles vieram com a ideia e nós trucamos, falaram, não, arruma gente que a gente... E daí eles arrumaram mesmo, né? Arrumaram 16 times. Eles mandaram 6 em mim ali, eu falei, bom, então vamos fazer. Mas realmente muito legal, uma sintonia, um clima muito bom durante todo o evento. O Sebastião Vitalino aqui da rádio nos acompanhou, né? O Eustáquio nos acompanhou, fizemos as propagandas aqui na rádio do evento. Apesar de ser um evento dentro da empresa, nós achamos muito importante envolver a rádio para dar essa informação na coletividade. Eu acho que não dá para você fazer eventos numa empresa como a SIC, situada numa cidade como Guaranésia, de um jeito ilhado, inserido só dentro da SIC. A SIC tem que, alguns assuntos da SIC tem que vir para a sociedade, até para mostrar esse bom, as coisas quando dão certo, até para mostrar como é que outras partes da sociedade... Serviu de inspiração, né? Exatamente, eu acho que esse é um caminho, e vem aí a segunda. Então, o pessoal aí que engraxa a chuteira, que logo logo nós vamos fazer a próxima. E já estamos conversando internamente. E as funcionárias femininas não estão pedindo lá uma copa de vôlei queimada? Elas jogaram, né? As meninas jogaram. Na final. Na final elas jogaram, mas sim, vem surpresa por aí. Bacana. Lígia e Felipe Laudade. Bom dia, Antônio Cláudio. Gostaríamos de parabenizar o amigo Tiago pelo profissional que é e perguntar para ele sobre a importância de guaranesianos formados que trabalham em empresas pelo país afora virem trabalhar numa grande empresa como a SIC. Há mercado para esses profissionais, Tiago? Falou um pouquinho sobre isso no começo da entrevista, mas vamos lá, Thiago. Mas vamos lá, a Lígia até está com a gente agora, a Lígia está fazendo parte do nosso quadro, né? Na área de saúde. Um abraço pro Felipe também. Sim. Eu acho, Antônio Cláudio, que o problema é a quantidade de vagas, de novo. A vaga que. Pra você ter ideia, nós estamos com uma vaga em aberto lá. Eu estava conversando ontem com um menino que trabalha comigo no recrutamento, o Jaime. E ele falou, Thiago, nós abrimos uma vaga no LinkedIn, é na área de suprimentos. Então, entenda-se ali, compras, contato com cliente, com fornecedores e tal. Nós tivemos 1.000 candidaturas, 1.000 para uma vaga. E eu comentei, falei, Jaime, mas desses 1.000... Um vai sair. Não, 700, não, e 800, não é, 800 não tem nada a ver com o cargo. Pelo contrário, cara, era impressionante. A gente olhava todo mundo com muita... E pessoas que a gente que se candidataram de longe... E a gente via que tinha vontade de vir. Ontem, nós fizemos uma entrevista com um cara de Manaus, um cara de uma grande empresa de Manaus, que tem intuito de voltar para cá, tal, para a região. Então, sim, nós temos... O cara é da região e hoje... O cara é da região, vive em Manaus, Zona Franca de Manaus, tem uma carreira muito sólida lá, muito legal, e também está se apresentando para voltar para cá. Então, nós temos todo interesse, sim, eu acho que trazer gente da região é bom, já traz uma cultura daqui com uma experiência fora. Então, estamos muito abertos a isso, sim. Infelizmente, nós recebemos mais currículos que a gente não consegue dar vazão. Isso não é bom, mas faz parte do negócio. E enquanto o mercado não voltar a crescer, nós vamos ter esses dissabores, né? Vamos esquecer agora do Thiago, gerente jurídico, o Thiago, gerente de recursos humanos da empresa SIC. E vamos pensar no Thiago, cidadão guaranesiano. Primeiro, a importância, Thiago, da empresa SIC, né, da IES do Brasil, para a cidade de Guaranésia, da Alfagoma para Guaranésia, da Dunlop que está vindo para Guaranésia. Qual que é a importância disso? Qual a visão do Thiago nisso tudo? Ó, Antônio, eu acho que Guaranésia Guaranésia, ela tem uma característica ímpar aqui na região. Para quem vier, principalmente para quem é dessa micro região nossa aqui, quando você viaja para Alfenas, quando você viaja para Varginha, você vai para Pouso Alegre e tal, a gente não vê cidades com essa característica do Parque Fabril que nós, Guaranés e Guaxupé, tem. É uma percepção que eu tenho. O Guaxupé tem duas grandes empresas, vou tomar a liberdade de falar. Sim. Guaxupé é um elefante branco. Sim. Meu Deus, que empresa é aquela? Que potência, né? Que seria daqui do nosso lado. E isso puxa todo mundo para cima. Todo mundo sobe com isso. Você vê uma potência daquela, você começa a ter aquele conceito de empresa, exportadora também, do meu amigo aí, Paulo Vieira. E Guaranés com duas multinacionais, também é muito interessante e é atípico. Você não vê isso em outros lugares. Então, vamos pensar, Antônio, vamos tirar essas empresas daqui. Pensa sem. Não. O que seria, né? Ainda infelizmente com a saída da destilaria, com o fechamento dela, o que seria de Guaranésia se nós hoje não tivéssemos duas empresas de porte como são as duas e as têxteis, que são uma excelente ou uma grande contratante de mão de obra feminina. Maior, se a gente maior, pegar, né? Maior, né? Mais interessante. Quase 5 mil empregos, 4 mil empregos. E ela gira, né? Ela gira, gente, tem muita gente, né? Ela, mão de obra feminina, que é super difícil de ter empresas que têm essa habilidade em contratar, e eles têm. Então, Guaranésia tem um Parque Fabril muito legal. Eu acho que Guaranésia tem que pensar nisso, tem que pensar em como é que mantém um Parque Fabril e como é interessante. Cabe mais. Eu poderia estar falando aqui, não vem mais não, porque vai me atrapalhar. Não, cabe mais. Eu acho que cabe mais empresas aqui. Cabem empresas e Guaranés tem que aproveitar essa característica que acabou acontecendo. Coincidentemente ou não, não importa. Aconteceu hoje. Temos duas multinacionais e um parque têxtil muito interessante em Guaranés. Então Guaranés tem que viver esse ambiente, entender o que pode fazer para que isso se mantenha e que, por que não, mais empresas venham para cá. Thiago Gibrin, o menino, como você disse, empinava pipa ali no campo da aviação, saiu, trabalhou em várias empresas, voltou para uma multinacional, talvez uma das maiores empresas que a gente tem aqui na nossa região. Thiago está ali dentro, faz muito sucesso lá, a gente vê aqui pelo número de elogios. E aí, de repente, o pessoal começa a falar, será que o Thiago daria um bom candidato aí? O Thiago não entra na política, a gente precisa de pessoas desse porte, desse nível aí na política. Pensa, Thiago, não hoje, não agora, nessas eleições aí, daqui 2 anos, que a gente tem eleições municipais, futuro? Pensa nisso ou não? Não. Descartado completamente? Descartado, Cláudio. Eu tenho minha carreira, desde quando eu comecei, ela foi direcionada para o mundo empresarial. Eu moldei a minha carreira para o mundo empresarial. Hoje o político fala gestor, meu amigo. Não esquece isso, não. Igual Dória? Não. Não vou cometer isso, não. Mas eu fui realmente sempre focado no mundo empresarial. É um mundo que me atrai. A minha carreira tá voltada para isso e eu pretendo, sim, manter a minha carreira no grupo. O que eu puder fazer para manter a minha carreira dentro da área empresarial, mercado privado, mais competitivo, é o que eu vou optar. Daqui é o que eu quero. Alguns anos, Thiago, você aposentou, quero sossego, aí de repente, vou entrar na política. Não, prefiro ainda a área empresarial. Thiago, para esse ano, 2018, o que a gente pode esperar aí da IES do Brasil aqui em Guaranésia? Eu acho que esse ano, se Deus quiser, nós devemos crescer um pouco, Antônio Cláudio. O mercado deve crescer. O mercado, dizem que para o mercado de máquinas a gente deve crescer de 5% a 8%, mercado de máquinas. Isso é bom. Significa que a gente vai crescer a 5% a 8%? Não. Pode ser que esse crescimento atinja clientes que não são nossos, pessoas, empresas que não são nossas, né? Não são nossos clientes. Então, mas todo crescimento de mercado tende a puxar. Isso é uma. Então, pode ter um crescimento. Temos contrapontos, temos uma Copa do Mundo em breve, e temos a eleição, que também é um momento de cautela. Como a política está mais atrapalhando que ajudando, tanto faz também. Não é aquela coisa, nossa, infelizmente temos eleição. Você pode ver que isso não é nem não muito tá discutido. Então. Não, porque a política está atrapalhando tanto, é tão maçante a questão política no Brasil, que atrapalha tanto o mercado, atrapalha tanto a contratação de pessoas. Um exemplo, não quero me alongar, mas o governo federal está há 2 meses discutindo se uma ministra vai assumir o cargo do Ministério do Trabalho. Né? O Ministério do Trabalho tem 12 milhões de desempregados. Era um cargo para ser preenchido imediatamente. Você não pode demorar 2 meses para preencher um cargo desse. num momento tão crítico. Então, a política, ela atrapalha muito. Então, eu acho que a eleição esse ano nem vai atrapalhar tanto o nosso cenário. Eu acho que a Copa, ela deve mexer um pouquinho mais com a gente, porque o Brasil dá aquela desacelerada mesmo, é normal. E aí sim, depois da eleição, com o governo eleito, com mais representatividade, num ambiente mais calmo, menos afetado pela mídia social, onde todo mundo hoje sabe tudo, né? Então, quem sabe... Especialista em todos os assuntos. Quem sabe ano que vem a gente volte a ter uma... Então, esse ano eu acho que ainda é um ano de sobrevivência, é um ano de pouco crescimento, porque 5% de crescimento num mercado ocioso como o nosso não é muito. Mas eu espero realmente que agora, nesse ano, a gente se estabilize para que no ano que vem, aí sim, a gente comece a voltar a ser um país de oportunidades. Martins Son está te parabenizando também. Um grande companheiro também. Grande Martins, obrigado. Um abraço aí pro Martins. Curiosidade, só pra gente encerrar, eu ouço muito pessoal falar assim, o Brasil só começa, o ano no Brasil só começa depois do carnaval. Para uma multinacional também assim? Não. O ano só não. Começou a semana passada? Não, não, quem tá na CIC sabe que a coisa tá pegando desde o começo. Não tem nada, não. Esse ano conseguimos pular o carnaval. Esse ano a gente conseguiu. Trabalhou agora. Não, a gente conseguiu compensar e não pular e não trabalhar no carnaval. É. Mas geralmente tá até no carnaval. A gente trabalha. Então não tem moleza, não. A gente trabalhou muito e já está trabalhando muito. E o carnaval foi só um respiro aí. Vamos para frente. De novo. Valeu, começar Thiago. De novo. Obrigado demais aí pela sua presença. Obrigado, aqui no programa, ter aceito o convite, viu? Valeu. A gente já entrevistou, para quem não sabe, né? A gente já entrevistou a dona Floripes, mãe do Thiago. Isso. Já recebi a Cássia. A Cássia que trabalhou na IPTV, trabalhou na TV do Paraná, né? Trabalhou na IPTV Campinas, TV Globo Paraná, isso. Já entrevistei o Aurélio Miguel, irmão do Thiago também, quando professor. Ele era chefe de gabinete do João Carlos Miquilo. Quem mais já entrevistou? E o Hernani. O Hernani. Entrevistei há cerca de 2 meses atrás. Os bons vieram primeiro, né? Thiago. É porque você é flamenguista, precisa deixar por último. Thiago, obrigado pela participação. Obrigado você, Antônio Cláudio. Intervalinho comercial, a gente segue já com o programa Expresso de hoje. Continue por aqui, até às 14 horas na Pássaro da Ilha FM. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.